fluindo, tá fluindo. Ok, ok. Bagulho é sério. Sem saudade. Ok, ok. Sem saudade. Inimigo do estado, correndo atrás do espaço, sempre andando com pressa, faça a coisa certa, tudo pra nós tem um prazo. Vamos logo ao que interessa, entra na porra do carro, tem um recente passado, minha quadrilha tava imersa. É que ela quer me ver no domingo, eu vou tá com meu filho, eu preciso marcar na minha agenda. É que ela cismou comigo, ela sabe que eu penso em compromisso, é um problema. Lembro, nós tava no limbo, vagabundo rindo, eu articulando meu eu esquema. Eu sigo free. E sem desespero eu falei pra ela. Sem saudade. Ok, ok. Sem saudade. Sem saudade. Ok, ok. Sem saudade.